O que era pressão agora se tornou a sua dor. Now give me a beat. Essas são as novas Carreta Subão Pancadão. Se antes elas já dava peia, imagine agora, elas espancam. Veja e sinta a verdadeira sabugada. Bora, Everton e Júnior. Bota essas carretas no 14. DJ Ted Midback, o top DJ do som automotivo. Carreta Subão Pancadão. Carreta Subão Digital. Carreta Subão Digital. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente. O certo te sufoca, o prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Carreta Subão Pancadão. Tô namorando a Budweiser, sou a Budweiser. Esse samba quente que é muito legal, é super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir, quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. As Carreta Subão, papai. Um verdadeiro paredão de sal. Esse é o famoso 16 toneladas. Estúdio Gambiarra, sua produção perfeita. Som automotivo. Na organização Júnior e Everton. Júnior e Everton. 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. Wellington e Júnior. Bota essas carretas no 14. DJ Ted Midback. Carreta Subão Papai, um verdadeiro paredão de som. Organização Everton e Júnior. Carreta Subão Digital. Carreta Subão Digital. Estúdio Gambiarra de Vigia, a mídia que faz a mídia. Música.

nosso bandido. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Subiu, subiu, desceu, vai e vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Passa o limite. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Em cima, Toninha. Agora é comigo, Marcia Felipe. Tamo junto, DJ. Vivência na batida do papai. Espreme tudo quando solta o batidão. Toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Carreta Subão, oh, pancadão. Eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. E tu é limpa, tu tem moral. O degrau raiz, o som sentado no grau. Bota no degrau raiz, o som sentado no grau. Bota no degrau raiz, o som sentado no grau. Bota no degrau raiz. Nos seu dom. Eu vou de combo de Jack Siroc. Olha as meninas dançando em cima do som. Eu vou de combo de Jack Siroc. Olha as meninas dançando em cima do som. Jorge Luiz, eu vou mandar o grave pra TV. E quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar o grave pra TV. E quero ver bumbum mexer. Vai lá, Serginho! Olha o bode do paredão, o grave vai bater. E quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar o grave bater. E quero ver bumbum mexer. Subou o pancadão. Já não paga imposto nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço e bebo de gude, gude. Faz uma coisa, se eu ligar da merda. Carreta Subão Pancadão. Que colocou na se entrega pra gente. É o chão envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, domingo já tá na área. Vai, mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Joga, porra! É o chão de movimento que mexe com a mente. Então presente, novinha saliente. E tudo quando se entrega pra gente. É o chão de movimento que mexe com a mente. Então presente, a novinha saliente. Mexe o bumbum. Vai no bumbum, tá, tá, tá.

pessoa. Boca de ressaca, vai namorar. Vai por mim, gosto também. Se reclamar, um boche, vou na raidar. Seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar. Vai por mim, gosto também. Se reclamar, um boche. Gambiarra. O nosso muito obrigado a todos que apostam e confiam em nosso trabalho.